Cintura de Bola, o pancadão da Bahia. Paredão que é paredão, toca pancadão. Pancadão da Lambada 2019, de novo, papai. Papai chegou, bora Junã, cê é moral, viu? Bora Maranhão. E pras novinhas que estão de plantão, eu vou te ensinar como danço lambadão. Vem com aquecimento, é melhor que malhação. Vem em mim e sarra a bunda na dança do xerecão. Vai doidão. Senta em mim xerecão, senta, senta em mim xerecão, senta, senta em mim xerecão. Mãozinha no joelho e pino com botão. Senta, senta, vai xerecão. Senta, senta em mim xerecão, senta, senta em mim xerecão. Mãozinha no joelho e pino com botão. Vai doidão. Eita cintura de bola, velho de guerra. Vai de novo, papai. Ao vivo pra vocês. Bora Maranhão, bora Piauí. E pras novinhas que está de plantão, eu vou te ensinar como danço pancadão. Vem com aquecimento, é melhor que malhação. Vem em mim e sarra a bunda. Quero ver tirar o pé do chão, todo mundo vai. Senta, senta em mim, xerecão. Senta, senta em mim, xerecão. Senta, senta em mim, xerecão. Ô, oh, negócio bom danado. Vai, vai, vai, vai. Senta em mim, xerecão. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Ao vivo pra vocês. Senta, senta em mim, xerecão. Olha o lambadão. Vai, vai, vai, oi, oi, oi. Ao vivo. Senta, senta em mim, xerecão. Senta, senta. Vai por baixo, vai por baixo. Pega ela. Dá-lhe Bacurau, au, au, au, au. Bota mais um sucesso aí, Bacurau. Chegou o Calo Grilo. Aumenta o som, aê. Paredão, quer paredão. Toca, toca o cinturão. Oi, oi. Cintura de Bola. Bora, bora Maranhão. Alô Júnior, papai chegou. Carretinha abusada. Olha de novo, cintura de bola. Pancadão do verão. E vamos lá. Macumbeiro, macumbeiro, macumbeiro, macumbeiro, macumbeiro, macumbeiro, macumbeiro. Tô nem aí, tô nem aí. Macumbeiro, macumbeiro, macumbeiro, macumbeiro, macumbeiro, macumbeiro, macumbeiro. Tô nem aí, tô nem aí. Comer vocês tudinho. Comer primeiro, Marquinhos. Comer primeiro, Marquinhos. Eu vou virar bicho do mato pra comer vocês tudinho. Comer primeiro, Marquinhos. Comer primeiro, Marquinhos. Eu vou virar bicho do mato pra comer o calozinho. Pode comer, Marquinhos. Come ele, Marquinhos. Eu vou virar bicho do mato pra comer o Raimundinho. Pode comer, Marquinhos. Comer primeiro, Marquinhos. Cintura de bola. Meuscds.com. Tô nem aí, tô nem aí. Tô nem aí, tô nem aí. Macumbeiro, macumbeiro, macumbeiro, macumbeiro, macumbeiro, macumbeiro, macumbeiro. Tô nem aí, tô nem aí. Macumbeiro, macumbeiro, macoreiro, maranhão. Macumbeiro, macumbeiro, macumbeiro. Tô nem aí, tô nem aí. Ao vivo. Carretinha do som, usada. Junão, papai chegou. fechou. Asca. Alô Bahia, alô Dinho, macumbeiro rei de guerra. Cosme Grande, fazenda Rio Grande. Macumbeiro, macumbeiro, macumbeiro, macumbeiro, macumbeiro, macumbeiro, macumbeiro. Tô nem aí, tô nem aí. Macumbeiro, macumbeiro, macumbeiro, macumbeiro, macumbeiro, macumbeiro, macumbeiro. Tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí. Macumbeiro, macumbeiro, macumbeiro, macumbeiro, macumbeiro, macumbeiro, macumbeiro. Ao vivo pra vocês.